Pezinha, menina bonita, estalinha, temo um pacote, mexo o peitão. Aí não, escuta. na Rua FM, com Leila Leiras. Pisar na festa tem um. Olá, eu sou o Henry Leonard Johnson, dos Murdering Tripping Blues.